107.8. Radar, 11 horas. Comércio Livre. Livre. Começa! Produtos frescos todos os dias. Pode me presto, juro! A Radar invade os armazéns das 5 mercearias musicais de referência em Lisboa. Flores, Louis Louis, seleção, matéria-prima, carbono. Comércio Livre. Vive la liberté, vive les compacts disques. Porque há coisas que não têm preço. Não se faz fiada a ninguém, nem se fazem descontos, por mais familiar que seja o rosto do cliente, apesar do nome deste programa ser Comércio Livre. O Festival Queer Lisboa está de regresso ao Cinema São Jorge. 95 filmes, entre longas metragens, documentários, curtas e as secções Panorama, Queer Art, Queer Pop e as Noites Hard. Este ano o festival inaugura o Espaço da Memória e o São Jorge acolhe uma exposição de artes plásticas. Queer Lisboa, de 18 a 26 de setembro, no Cinema São Jorge. Radar, a rádio oficial. Passado. Presente. Futuro. Radar, o futuro, agora. Olá, boa noite. Está na companhia da Radar. Anuncia-se mais uma dupla hora de Viriato 25. Viriato 25 é a nova toca do lobo por aqui na Radar. 97.8 MHz Rádio Difusão. Para ouvir também online em www.radiocomercial.radarlisboa.fm. Volta-me lá, nos vai a língua para trás dos tempos. São as boas-vindas à edição quarta para quinta-feira, por aqui na Operação Noite dentro da Radar. Boa noite. Estamos em cheio nas iniciais de Viriato 25, no caso da Tito Rejectas com David Byrne para este... este Naughty Pine, o tema bem entendido. Dirty Projectors, a sós, tal como roda habitualmente na lista da programação da Radar, Stillness is the Move. Fase inicial de Viriato 25 de noite dentro na Radar, passagem da noite quarta para quinta-feira. Dirty Projectors com David Byrne e depois a sós neste Stillness is the Move. calendário habitual nas horas de Viriato 25, primeiro que tudo, o Tirolinhas com a Ana Cristina Ferrão às 23h30, dando desde já saliência a um Tirolinhas especial na próxima sexta-feira, no mesmo horário, com a entrevista ao escritor Ricardo Adolfo, o autor que publica Depois de Morrer. Aconteceram muitas coisas, escrito a partir de Amsterdão, e um dos livros de lançamento da editora Objetiva, nova no cenário editorial nacional. Grizzly Bear, Deep Blue Sea. Darling, on deep, deep blue sea, deep blue sea, darling, on deep, deep blue sea. It was Mama that got drowned out in that deep blue sea. Oh, oh, oh, oh. Duas horas de Viriato 25, pontinha da antena radar, Grizzly Bear, Deep Blue Sea, The National, So Far Around the Bend. I know you're a serious lady, even

what you wanna hear. Another letter from home. I don't know why I even read it. It's one big question. I don't know why I must repeat it. Another letter from home. I don't know why. So far around the bands e Ashamed of the Story I Told, dois takes na fase inicial de Viriato 25 para The National. Já muito perto do Tirolinhas de hoje. E a sair Tightrope. Go ahead and get it big time. So I think Depois do Zia Sayer, e por muito que não acreditem, é um tema a anteceder o Tirolinhas desta noite, assinado Sophie and Stevens. You are the blood. You are the sun.

songs are buried in snow. Our lives are buried in snow. Com a Zon TV Cabo, pode ouvir a Radar na sua televisão. Na Powerbox, carregue na tecla amarela do comando. Na Zonebox, aceda à lista de rádios através da barra de programação. Se ainda não tem a Zonebox, ligue 16990. Uma colher de blues acompanhando-nos ao longo de toda a semana por volta das 23h45, hoje um pouquinho mais tarde. Os convidados esta semana, Sean Riley and the Slow Riders, Only Time Will Tell. Shiver all the counter when moving fast forward, no time to rewind. Images and voices banging in my head, all went so low, baby. Entire weeks in bed. But now I'm back and strong. We'll never be alone. Cross that ocean if I have to, just to walk you home. Your home is where you're home. Your heart is where you're home. Home, friend, you're still in love with me. Why I'm so relieved. Never met no one before with such strong beliefs. To make it up to you, I'll do pretty much what it takes. Did so many wrong turns, made so many mistakes. Maybe never let me go. Never doubt at you inside. Even when I came downhill, you came alongside. Your home is where you're home. Oh. Thank you. De blues. Esta semana acompanha-nos até a sexta, é mesmo sexta porque depois é sábado. Sean Riley and the Slow Riders, o álbum Only Time Will Tell. Hoje os temas Walking You Home, Buffalo Turnpike, ainda este Got to Go. De António Sérgio para a Radar FM 97.8 MHz. De segunda à sexta, entre as 23 e a 1 da manhã. Emissão online em radarlisboa.fm. Viriato 25, um baluarte da resistência.

aproxima-se rapidamente a hora ou as horas Pearl Jam, um especial na segunda-feira na Radar para Backspacer, o álbum de regresso a cargo de Joana Bernardo. Foram por aqui ou ficaram por aqui os temas The Fixer e Supersonic. Surpreendente, Pearl Jam. É não esquecer que Vitology, na série 4 do álbum de família, ficou ali no top 10, se não no top 5. Viriato 25 noite, dentro quarta para quinta-feira, 23, 1 da manhã, nova Toca do Lobo. Vidro azul. Notas frágeis. Sons de alma. Viagens neste e noutro tempo. Um programa de Ricardo Mariano. De domingo para segunda, meia-noite. Vidro Azul tem ainda retoma noturna, exatamente hoje à noite, e logo a seguir a terminarmos este Viriato 25 entre 1 e as 3. De salientar também que o especial realizado na segunda-feira passada, dedicado à quarta série, ao fim da quarta série do álbum de família, tem retomas no sábado ao meio-dia, no domingo às 19. It's the age of revolution. The Duckworth. Lewis Matted. Logo a vida dá por aqui Neil Hannon num side project. Princes and lawyers played with the English only. Descanso, neste caso de Duckworth Lewis Method, para a sua velha e já longa aventura que bem conhecemos, foi The Age of Revolution. Soul Savers, no caso com a colaboração vocal de, imaginem, Mark Linigan, nota logo. Clouds are gray and unbalanced pieces. One day I'll tell you, won't you? Threats of veil, it's no blind at first, but for the same. We'll be right back. Frequency Clear! Daqui a pouco chegamos à altura habitual para mais um boomerang, o que quer dizer 0:30 aproximadamente, viriado 25 de noite dentro da radar. Magnetic Fields, California Girls. California Girls são soltas antes de chegarmos ao boomerang de noite em viriado 25. Desculpa, foi só uma tocinha ao lado. Relembrando, entretanto, que o Tirolinhas de sexta-feira próxima às 23h30 é um Tirolinhas especial com a Ana Cristina Ferrão a entrevistar Ricardo Afonso, aliás, disparate, Ricardo Adolfo, o autor do livro Depois de Morrer Aconteceram Muitas Coisas. É escrito a partir de Amsterdão, dirigido ao país origem de Ricardo Adolfo. É também um dos livros iniciais do lançamento de uma nova editora, o Objetiva, onde se inclui também o novo Nick Cave. Quanto ao trabalho de Viriado 25, podemos projetar já para terça-feira, 22 de setembro, e ainda na primeira hora, portanto dizemos 22, por isso mesmo, uma visita de alguns dos membros, não deverão ser mais do que um ou dois dos Chutes e Pontapés, para conversarmos um pouco à volta de 30 anos de aniversário, Happy Birthday, e de um concerto que toda a gente espera seja memorável, o de 26 de setembro no Estádio do Restelo. Inesperada vencedora do Prémio Mercury na Grã-Bretanha, aí está ela, Speech the Bell. Without an explanation, this is my song, so I'll explain the situation. What were your business out, girl? Cause that's a bait thing. I saw you at the station, like it's working, going. Money half a mix, so just keep the what you're doing. It's crazy, cause together we could have made cheese. I didn't, truthfully, you're bright like me. The only real deal.

a banda Mexican Institute of Sound. É bem provável que seja mais fácil encontrar no CD de onde recuperamos este tema. Refere-se a uma edição da revista Word, daquelas onde eles dão ou oferecem o CD, oferecem, não é bem oferecem, mas o CDzinho tem habitualmente 15 temas, que são 15 delícias para animar as nossas noites, dias, enfim, whatever. Boomerang, enquanto vai e vem, folgam os espíritos. Dentro do Blue Hour, quarta para quinta-feira, 23, 1 da manhã, pontinha da antena Radar 97.8, para ouvir também online, www.radarlisboa.fm. O Boomerang tem-se ocupado, esta é a terceira noite, de um álbum iniciativa da revista Mojo, e com o genérico Cohen Covered. Nós poderíamos chamar-lhe, em certos casos, apenas Leonard Cohen Uncovered. Hoje começamos por Nick Cave and the Bad Seeds, Avalanche. Thank you. begun to ask for you. I who have no creed, I have begun to long for you. I who have no need. You say you're gone away from me, but I can feel you when you breathe. Do not dress in those rags for me. I know you're not poor, and do not love me quite so fiercely now, when you know that you are not sure. It is your turn, my beloved one. It is your flesh that I wear. I remember you well at the Chelsea Hotel, talking so brave and so sweet, giving me head on the unmade bed as the limousines waited in the streets. Those were the reasons, and that was New York. We were running for the money and the flesh, and that was called love for the workers in song. Probably still is for those of them left. Then you got away, didn't you, babe? Always turning your back on the crowd. You got away and never once heard you say, I need you, I don't need you, I need you, I don't need you, and all that jiving around. I remember you well at the Chelsea Hotel. You were famous, your heart was a legend. You told me again you preferred handsome men, but for me, you would make an exception. And then clenching your fists for the ones like us who are oppressed by the figures of beauty, you fixed yourself and you said, well, never mind. We are ugly, but we have the music. And then you got away, oh, didn't you, babe? Always turning your back on the crowd. You got away and never once heard you say, I need you, I don't need you. I need you. I don't need you. É o Boomerang da Noite, é a terceira noite inteirinha entregue a Cohen Covered, o Leonard Cohen Uncovered. Eles falaram por aqui nomes como Ian McCulloch, Katie Malua, Linda Thompson, Alice in Gaza, Alison Crow, Susanna and the Magical Orchestra. Hoje as contribuições de Nick Cave and the Bad Seeds para Avalanche, Josh Ritter, Chelsea Hotel, Number 2. A seguir Phil Campbell com Take This Longing e muito provavelmente ainda a inclusão de Martha Wainwright com o inesquecível Tower of Song. Would you fasten to the reins? And everyone who's wanted you, when they've found what they will always want again, your beauty lost to you yourself. Just as it was to them. Oh, take this longing from my tongue. All the useless things my hands have done. Let me see your beauty broken down. Like you would do for the one you love. Your body like a searchlight. My poverty revealed. I would like to try your charity until you cry. Now you must try my greed. And everything depends upon how near you sleep to me. Take this longing from my tongue. All the useless things my hands have done. Let me see your beauty broken down. Like you would do. From me your higher blue gown. and I'm afraid that he just left. So let me judge your love affair in this very room where I have sentenced mine to death. I'll even wear these old laurel leaves that is shaking from his head. Just take this longing from my tongue. All the useless things my hands have done. Let me see your beauty broken down. Like you would do. From the one you love. Like you. The one you love. My friends are gone and my hair is gray. In the places where I used to play, and I'm crazy for love, but I'm not coming on. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I said to Hank Williams, how lonely does it get? Hank Williams hasn't answered me yet, but I can hear him coughing all night long. 100 floors above me in the Tower of Song. I was born like this, I had no choice. I was born with the gift of a golden voice and 27 angels from the great beyond. Oh, they tied me to this table right here in the Tower of Song. So you can stick your little pins in that voodoo doll. I'm very sorry, baby, doesn't look like me at all. And I'm standing by the window where the light is strong. But they don't let no one kill you now, not in the Tower of Song. Now you can say that I've grown bitter, but of this you may be sure. The rich have got the channels in the bedroom of the poor, and there's a mighty judgment coming, but I might be wrong. You see, hear these funny voices in the Tower of Song. And I can see you standing on the other side. I don't know how the river got so wide. I love you, baby, way back when. On all the bridges above. Farewell, I don't know when I'll be back. They're moving us tomorrow to that tower down the track, but you'll be hearing from me, baby, long after I'm gone. I'll be speaking to you sweetly from a window in the Tower of Song. Final da dedicatória de hoje em Boomerang para as versões de Lounge Cone. Esta menina não é brinquedo. Maza Wainwright para um histórico do songbook de Leonard Cohen, Tower of Song. I'm just paying my rent every day in the Tower of Song. I'm just paying my rent every day in the town around song. Feriado 25 de noite, dentro de 23, 1 da manhã, segunda à sexta, o que dá também terça a sábado, antena da Radar Pontinha, da antena 97.8 MHz. Já estamos muito perto da 1, o que significa o fechar de mais uma edição de Feriado 25. Din nam tade kota ka jan ko kupata ke to kupata ke tad din kota ka jan ko tad din karda kada din tang tad din na tang karda kada din na tang tad jan tak ka din nam tade kota ka jan ko kupata ke to kupata ke tad din kota ka jan ko tad din na din tata na pontas da língua, a rubrica final do adeus de Viriato 25 esta semana. Dedicamos o espaço a um desconhecido, Gregory Page. Love made me. Love made me drunk. Com ele fica o adeus. Ficam também as boas noites, o habitual take care. E o conselho suplementar de há uns 2 anos atrás. Stay out of trouble. Love is gone. Até amanhã. It's torn us apart. A love like us can't go on. So release my heart. Now that I'm lost, I can't find my way back to the time where together we'd stay. Lovers past, so left in the dark. A love like ours never lasts, so release my heart. Now that I'm lost, I can't find my way back to the time where together we'd stay. Just a the cast. Our holidays have gone like a distant photograph. Sad is all I feel, though the x-rays show I'm healed. Is this a bad dream or is this real? Rega as plantas. Cláudia Duarte é uma fada do lar. E música a música, deixa tudo em pratos limpos. Casa Cláudia, sexta e sábado, uma da manhã. Esta é uma casa séria. Uma das reuniões mais aguardadas do ano está prestes a passar por Portugal. Scanca Nancy. 3 de novembro, Coliseu de Lisboa. 4 de novembro, Coliseu do Porto.